galera, aqui é o W e eu também estou na Rio Sul Rádio. She means all the world. Flash House. Unbelievable.

Thank you. rádio. You gotta listen to me.

Não.